Brecinho. De rolê na City, ela me fez um convite. Disse que tá com saudade, que quer fazer sacanagem. Quando eu brotei na sua casa, me recebeu de toalha, fechando a porta de entrada, dizendo que hoje não passa. Me pegou pela camisa, já me jogou no sofá, desabotoando o short, querendo preliminar. Cancelei todos os esquemas, cancelei todos os rolês, porque hoje eu tô pro crime até o dia amanhecer. Sua gostosa, tô sem desespero. É pra não me machucar com a boca de aparelho. Calma, sua gostosa, tô sem desespero. É pra não me machucar com a boca de aparelho. Então, calma, sua gostosa, ó, tô sem desespero. É pra não me machucar com a boca de aparelho. Então, calma, sua gostosa, tô sem desespero. É pra não me machucar com a boca de aparelho. De rolê na City, ela me fez um convite. Disse que tá com saudade, que quer fazer sacanagem. Quando eu brotei na sua casa, me recebeu de toalha, fechando a porta de entrada, dizendo que hoje não passa. Me pegou pela camisa, já me jogou no sofá, desabotoando o short, querendo preliminar. Cancelei todos os esquemas, cancelei todos os rolês, porque hoje eu tô pro crime até o dia amanhecer. Sua gostosa, tô sem desespero. É pra não me machucar com a boca de aparelho. Calma, sua gostosa, tô sem desespero. É pra não me machucar com a boca de aparelho. Então, calma, sua gostosa, tô sem desespero. É pra não me machucar com a boca de aparelho. Calma, sua gostosa, tô sem desespero. É pra não me machucar com a boca de aparelho. Cancelei todos os esquemas, cancelei todos os rolês, porque hoje eu tô pro crime até o dia amanhecer. Calma, sua gostosa, tô sem desespero. É pra não me machucar com a boca de aparelho. Então, calma, sua gostosa, ó, tô sem desespero. Então, calma, sua gostosa, tô sem desespero. É pra não me machucar com a boca de aparelho.